Pasta 17. Faixa 1. Encontro 15. Monotremados. O encontro 15 ocorre por volta de 180 milhões de anos atrás, num mundo dividido entre a aridez e as monções do Jurássico Inferior. O continente meridional Gondwana ligava-se ainda minimamente ao grande continente setentrional, a Laurásia, a primeira vez em nossa jornada ao passado que encontramos todas as principais massas terrestres reunidas em uma única Pangeia. Tempos à frente, a fragmentação da Pangeia teria consequências fundamentais para os descendentes do Concestral 5, talvez o nosso 120 milionésimo avô. Esse nosso encontro é bem desproporcional. Os novos peregrinos, que agora se juntam a todos os demais mamíferos, representam apenas três gêneros: o Ornithorhynchus anatinus, o ornitorrinco, que vive no leste da Austrália e na Tasmânia e tem o bico semelhante ao do pato, o Tachyglossus aculeatus, ou equidia, que tem o bico curto e vive em toda a Austrália e Nova Guiné, e os aglossus, a equidna de bico longo, que só é encontrada nos altiplanos da Nova Guiné. Asterisco. Foram discriminadas três espécies de zaglós e tenho o grande prazer de dizer que uma delas foi chamada de Z. Attenburg. Fim da leitura de asterisco. Coletivamente, os três gêneros são conhecidos como monotremados. Vários contos versaram sobre o tema de continentes insulares que foram viveiros de grandes grupos de animais. A África para os afrotérios, a Laurásia para os laurasitérios, a América do Sul para os xenartros, Madagascar para os lêmures, a Austrália para a maioria dos marsupiais sobreviventes. Mas cada vez mais está parecendo que houve uma separação continental muito anterior entre os mamíferos. Segundo uma teoria proposta, muito antes do desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos dividiam-se em dois grandes grupos, os australofenida e os bareofenida. Repito, australo não quer dizer da Austrália, e sim do sul, e bore significa do norte, como em aurora boreal. Os australofenídeos foram os mamíferos que primeiro evoluíram no continente meridional, Gondwana, e os bóreosfenídeos evoluíram no continente setentrional, Laurásia, em uma espécie de encarnação anterior, muito antes da evolução dos laurasitérios que hoje conhecemos. Os monotremados são os únicos representantes sobreviventes dos australofenídeos. Todos os demais mamíferos, os térios, incluindo os marsupiais que associamos à Austrália, descendem dos bóreosfenídeos setentrionais. Os térios que mais tarde se tornaram associados ao sul e à separação de Gondwana, por exemplo, os afrotérios da África e os marsupiais da América do Sul e Austrália, eram bóreosfenídeos que haviam emigrado para o sul e chegado a Gondwana muito tempo depois de suas origens no norte. Tratemos agora dos monotremados propriamente ditos. As equídeas vivem em terras firmes e comem formigas e cupins. O ornitorrinco vive principalmente na água e se alimenta de pequenos vertebrados na lama. Seu bico se parece de fato com o do pato. O bico das equídeas é mais tubular. Aliás, há um fato um tanto curioso. Os dados moleculares sugerem que o concestral das equídeas e dos ornitorrincos viveu mais recentemente do que o fóssil do ornitorrinco, Obiduradon, cuja aparência e modo de vida eram essencialmente como os do ornitorrinco moderno, exceto pelo fato dele ter dentes no interior do bico. Isso significaria que as equídeas são ornitorrincos modificados que deixaram a água nos últimos 20 milhões de anos, perderam as membranas entre os dedos, tiveram um estreitamento no bico, o qual se transformou em um tubo de sondagem como o dos tamanduás, e ganharam espinhos protetores. Uma espécie em que os monotremados se assemelham a répteis e aves deu-lhe o nome. Monotremata, em grego, significa dotado de um só orifício. Como ocorre com os répteis e as aves, o ânus, o trato urinário e o trato reprodutivo desembocam em uma única abertura, a cloaca. Ainda mais reptiliana é a característica de que da cloaca saem ovos e não bebês. Não microscópicos óvulos, como tem todos os outros mamíferos, mas ovos de 2 centímetros com uma forte casca branca coriácea, onde se encontram nutrientes para alimentar o bebê até ele estar pronto para sair do ovo, coisa que ele faz como um réptil ou uma ave, com a ajuda de um dente do ovo na ponta do bico. Os monotremados têm ainda outras características tipicamente reptilianas, como o osso interclavicular próximo ao ombro que os répteis possuem, mas os mamíferos térios não. Porém, o esqueleto dos monotremados também tem algumas características comuns aos mamíferos. Sua mandíbula consiste em um único osso, o dentário. A mandíbula dos répteis possui 3 ossos adicionais em torno da articulação com o resto do crânio. Durante a evolução dos mamíferos, esses 3 ossos migraram, afastando-se da mandíbula e adentrando a orelha média, onde, rebatizado de martelo, bigorna e estribo, transmitem os sons do tímpano para a orelha média de um modo engenhoso que os físicos chamam de casamento de impedância. Nesse caso, os monotremados estão firmemente com os mamíferos. Sua orelha interna, porém, é mais reptiliana ou aviária, pois é cóclea. O tubo na orelha interna, que detecta sons de diferentes alturas, tem um trajeto menos curto do que a cóclea encaracolada de todos os outros mamíferos, característica que deu seu nome ao órgão. Os monotremados também estão com os mamíferos na característica de secretar para sua cria o leite, a mais mamífera das substâncias. Entretanto, estragam um pouco o efeito por não terem mamilos bem definidos. Em vez disso, o leite goteja de poros em uma vasta área de pele na superfície do ventre e é lambido pelo bebê agarrado aos pelos da barriga da mãe. Nossos ancestrais provavelmente fizeram o mesmo. Os membros dos monotremados esparramam-se lateralmente um pouco mais que o dos mamíferos típicos. Podemos ver isso no esquisito modo de andar ondulante das equídeas, não exatamente como um lagarto, mas também não muito como os mamíferos. Isso aumenta a impressão de que os monotremados seriam uma espécie de intermediários entre réptil e mamífero. Como teria sido o Concestral 15? De certo, não há razão para pensar que ele fosse uma equidna ou um ornitorrinco. Afinal de contas, ele foi nosso ancestral também e todos nós tivemos um tempo muito longo para evoluir desde então. Os fósseis da época certa do período Jurássico pertencem a vários tipos de animais parecidos com os musaranhos ou roedores, como o Morga danucon, o grande grupo conhecido como multituberculados.